A Fazenda Laranjeiras, em Diogo de Vasconcelos, município da região central de Minas Gerais, deverá ser preservada. Decisão liminar deferida pela Justiça a pedido do Ministério Público obriga a mineradora Vale a tomar as providências necessárias para que o patrimônio histórico não desapareça. O promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneguin, dá mais detalhes sobre o caso. O Ministério Público foi cientificado de uma propriedade no município de Diogo de Vasconcelos que estava se deteriorando. E é uma fazenda histórica. Por isso, nós instauramos uma investigação para apurar a situação dessa fazenda, que se chama Fazenda Laranjeiras. A partir daí, nós identificamos que essa fazenda pertence à empresa Vale e percebemos que ela descuidou totalmente, negligenciou essa propriedade, que é possivelmente a propriedade mais antiga do município de Diogo de Vasconcelos, que é um município histórico, antigo, e estava completamente em ruínas. Daí, nós entramos com uma ação civil pública contra a empresa Vale, solicitando ao judiciário medidas imediatas de preservação do local. A liminar foi deferida e a Vale deverá, então, tomar todas essas medidas emergenciais para preservar esse patrimônio histórico e cultural. Como nós percebemos que o principal problema era o telhado, que estava desabando, foram definidas as medidas emergenciais para recuperar o telhado, para evitar o desabamento e para restaurar as paredes, para evitar a ruína completa do imóvel. Essas foram as liminares, que são as medidas emergenciais, para não se perder totalmente esse patrimônio cultural. É importante destacar que essa fazenda, a Vale se comprometeu a cuidar dela como medida de compensação ambiental para o município de Diogo de Vasconcelos. Portanto, ela se negligenciou desse dever e aí nós tivemos que tomar essas medidas no sentido de preservar o patrimônio histórico e cultural do município de Diogo de Vasconcelos. Guilherme fala sobre a importância histórica da fazenda. A Fazenda das Laranjeiras é considerada uma das propriedades mais antigas do município de Diogo de Vasconcelos. Ela tem características únicas da arquitetura do século XIX e, por isso, ela guarda uma relação histórica e cultural com a comunidade local. Todos conhecem a Fazenda das Laranjeiras, onde também viveram algumas personalidades do município de Diogo de Vasconcelos. Ela fica também num local muito bonito, numa região rural do município, perto de uma cachoeira. Então, ela tem todo um significado de arquitetura, de personalidades que viveram lá e de ter essa configuração de ser um dos imóveis mais antigos do município, que já perdeu grande parte do seu patrimônio histórico por uma série de intervenções humanas que não preservaram. Esse é, provavelmente, um dos poucos imóveis históricos que ainda restaram no município de Diogo de Vasconcelos do século XIX. A Vale tem 120 dias para cumprir a liminar. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.